Sua família tá bem. Deus espanta o mal, não tem pra ninguém. Deus espanta o mal, não tem pra ninguém. Em Cristo tá tudo bem. Crônicas tem, coração tem. Tem o culto, amém. Deus espanta o mal, não tem pra ninguém. Deus espanta o mal, não tem pra ninguém. Vem orar. Capeta tentar, não vai se desviar. Espera em Deus que ele vai te salvar. Do cão, da cova do leão. Vim pra minha igreja e garante já a tua salvação. O amor de Deus é grande, fé em Deus. Cuida varão pra você se salvar. Larga a vida mundana. Hoje eu vi que o amor de Deus te chama. Eu só queria saber se você vem ora. Pra Deus, ele é Cristo, ele é rei. Ele me guarda e protege os seus. Seu nome é santo, ele é meu Deus. O meu Deus vive,